Hadouken! Está começando Simplesmente Games, um podcast inteiramente dedicado a videogame. Hello, friend. Shining bright above you. Olá e bem-vindos de volta ao Simplesmente Games, podcast inteiramente dedicado a videogames. Eu sou o Pedro e essa semana vamos variar um pouquinho e para isso eu chamo, a gente vai variar muito, chamando aqui o Ricardo. Fala, Ricardo. Fala, galera, eu sou o Ricardo e o que eu sei que eu falo? O que eu falo? Você fala alguma coisa relacionado a notícias? Então, e quais são as notícias? A gente já vai ver então. Então tá bom, sem intro pro Ricardo, pula pro Caio. Fala, Caio, como é que você tá? Olá, boa noite. Meu nome é Caio e estou aqui apresentando o Jornal Nacional. Digo, ou simplesmente... O que é Pocket, né? Pocket. Simplesmente Games Pocket. Simplesmente Games Pocket, muito bom, mano. Vambora. Muito interessante. E nós estamos aqui com uma variedade, uma coisa nova. Semana que vem também tem coisa nova, mas essa semana, só pra não deixar nada em branco, já faz um tempo que a gente não faz podcast, Simplesmente Games Pocket, onde vamos rapidamente dar um giro pelas notícias e fazer comentários interessantes. Que giro, cara? Um giro pelas notícias. Cara, já sei o que eu falo na minha intro. O quê? Morri. Morri. Morri aqui no Resident Evil 4, os caras tacando uma pedra gigante e eu morri. Um forasteiro? Legal. Não, não é legal, eu morri. Como é que é quando você morre? You are dead, né? You are dead. É tipo, aquele, o jogo ele fica aparecendo, aperte o botão 3, aperte o botão 2, aperte o botão 8. E tipo, não sei qual é qual, velho, só sei que o 3 e o 5 são o enter e o... E clicar o botão com o mouse. Ok, então vamos lá agora direto para as notícias. Só quero dar um aviso que semana que vem vai ter outra novidade no Simplesmente Games que vocês não perdem por esperar. Eu só digo que não é mais inteiramente dedicado a videogames. A maioria das pessoas já deve ter adivinhado, então... Tá bom, vamos lá para a primeira notícia. A notícia que... Abalou o mundo dos games. Não abalou, eu ia falar isso, mas não abalou. Não, eu digo que não abalou, mas foi interessante. Que, assim, vazou a capa e o título do próximo Call of Duty, o Call of Duty desse ano, que é Call of Duty Ghosts. Eu acho muito legal começar uma nova série em vez de fazer um Warner. Eu também acho, cara, mas, tipo assim, cara, já? Tipo, já, cara? É uma série anual, cara. Cara, Call of Duty é anual. Mas é anual, justamente eu percebi, cara, desde que eles começaram a fazer anualmente os Call of Duty, começou a baixar, cair cada vez mais não a qualidade. Não importa, vamos comprar, cara, esse é o problema. Você sabe o então, que eu percebi, cara, também? Quando anunciou um Call of Duty novo todo ano, todo mundo fala, de novo Call of Duty? É, e compra. Finge surpresa, vai, finge surpresa. E compra do mesmo não, jeito. Não, isso é outra questão. Mas quando anunciam Assassin's Creed de novo todo ano, ninguém liga. Quer dizer, ninguém... Todo mundo fala, nossa, novo Assassin's Creed. Cara, que Assassin's Creed também tá. Cara, mas muito é que assim, velho. É que eu já acho. É que eu acho que COD tá cada vez uma velocidade mais ridícula, cara. De. Quer dizer. Eu acho que eles deveriam esperar pelo menos alguns anos. Tipo. Battlefield, cara. É, Battlefield sai com menos frequência, só que eu acho sai que. Sai com muito menos frequência, só que sai com muito mais qualidade, cara. É. Sério, você viu? Dois anos eu acho que não é muito, não. Ah, não, não tem como julgar não, muito não bem, muito, mas. Você viu o Battlefield 4 lá, o gameplay todo, velho? Fala, tá espetacular o bagulho. Tá novo, tá, parece que tá com novidade. Eu preferia um Bad Company 3, na verdade. Ninguém liga pra o que você Quem quer, Jack. Pedro, pode acabar o podcast agora. Falou, galera! Eu só tô falando o seguinte, quando lançaram o Battlefield 3, perguntaram se ia ter Battlefield 4 pelo 3, ele disse, claro que ia ter, mas só depois que a gente fizer um Bad Company 3. E não teve Bad Company 3 até agora. O que eu acho é que eles foram pressionados pela EA. O que aconteceu? Cara, eu... É isso aí, cara. Não. Alguma coisa aconteceu também que... Acho que... Ah, sim, é o que eu falo do Santa Mônica. Que eu duvido muito que eles quisessem fazer um novo God of War depois do 3. Mas a Sony pediu, né? Encomendou e deve ter feito terrorismo com eles. Né? Sabe como é que é? Por isso que eu odeio a Sony. Você vai perder filiação em DICE. Sabe o que os caras deviam fazer? Tipo, deixar assim. Tá bom, os nossos jogos vão melhorar muito mais. Vai pra outra distribuidora que dê mais tempo e vai vender a mesma coisa. O problema é que quem tá com... Quem geralmente fica com os direitos desses jogos são as publishers, né? Sim. Só pra você ver, a Activision tem os direitos de Call of Duty, eles botam o que eles quiserem pra fazer os jogos. Tanto que eles ofereceram pro... Quais são os caras do... A Gearbox, né, do Borderlands. Eles ofereceram pra Gearbox fazer o Call of Duty do ano passado, só que não quiseram. A gente viu isso em podcast, não foi? A gente não falou isso, mas... Falou, a gente não sei. Não sei se a gente falou, não lembro. Mas a gente... Mas então, assim... Então, assim, se a DICE saísse da EA... Eles não iam mais poder fazer Battlefield. E a DICE é Battlefield. Tá bom, pra hoje, se essa mesmo deixou abalado, Nintendo não realizará uma conferência de imprensa na E3 desse ano. Comentários, eu quero ouvir a opinião de vocês agora. Tipo, minha... LOL, por quê? Mano, é que eu não sei, velho, o que dizer. Quer dizer, tipo, LOL, velho, o que vai acontecer? Tipo, mano, eles não vão anunciar nada, cara. É meio... Na E3, não. É meio estranho você parar pra pensar nisso, né, velho? Na verdade, tem uma justificativa muito boa. E se não for um anúncio de que a Nintendo tá... De que a Nintendo tá desistindo, na verdade, o que eu acredito é no que eles falaram oficialmente. Que eles falaram assim... Sabe o que que são a Nintendo Direct, vocês sabem? Não exatamente, eu lembro, mas... São tipo, não o que lembro. É nas conferências de imprensa que a Nintendo realiza voltado pro mercado ocidental. E assim, cara, eles fazem há uns 2 anos isso, desde 2011, e eles perceberam que isso tá sendo mais efetivo do que a E3. Eles perceberam que tá sendo mais efetivo promover um evento voltado todo pro mercado ocidental, onde eles revelam, assim, jogos em doses homeopáticas, tipo, eles fazem uns 2, 3 por ano. E opções, anunciam, né? Então não tem algo que ofusque. É. Não tem nada que ofusque. Sim. É muito mais efetivo do que fazer um evento na E3, onde eles anunciam um monte de jogo ao mesmo tempo, sabe? Eles perceberam isso. Tanto que já semana passada ou semana retrasada teve uma Nintendo Direct que eles anunciaram o novo Zelda, o novo jogo do Mario, então sabe. Mas sabe, eu acredito Mario nisso. Mario Doctor desse. Mas é meio chocante, né? Mario Doctor? É Dr. Mario, seu povo. Dr. Mario, desculpa. Mas é meio chocante, né? Porque a Nintendo sempre esteve na E3, sempre, essa primeira vez. Desde que a E3 começou que não vai ter uma conferência de imprensa. Mas eles falaram que mesmo assim os jogos... Da Nintendo vão estar lá, né? Eles vão mostrar o novo Zelda, eles vão mostrar os jogos novos dela pro Wii U e tal. Mas eles não vão ter conferência de imprensa. Outra notícia levemente relacionada com E3: novo Xbox deve ser revelado em 21 de maio. Um convite à imprensa para um evento da Microsoft. Sugere que eles vão revelar o novo Xbox. Eu vi em algum lugar que vai custar só $500 nos Estados Unidos. Era o preço original do Play 3, eu acho. Então, o que vocês acham de um novo Xbox? É cedo pra falar, mas o que vocês acham? Olha, cara, não sei, mano. É um novo console, quer dizer, eles estão avançando, a nova geração tá chegando. A gente fez um podcast, eu e o Breno, fizemos um podcast inteiro sobre o PS4, né? E vocês podem ver, a gente comentou que, eu acho, na minha opinião, que essa vez o Xbox vai ser um console melhor. Porque nessa geração o Xbox saiu primeiro e o PS3 tem um hardware melhor, né? E eu acho que agora o Xbox vai ser melhor. Principalmente porque o PS4 já foi anunciado, ele já tiver... Mas é difícil falar o que vai ter no novo Xbox. É meio cedo pra se falar, então. Mas tá quase confirmado que vão revelar o novo Xbox em 21 de maio. E, mais uma vez, é claro, eu repito, essa vai ser a melhor E3 em muito tempo. mesmo sem a Nintendo. Nossa, cara, that is deep feelings, hein? Não, tô falando sério. PS4, Xbox 720. Você não sabe se é Xbox 720, vagabundo, sem vergonha. Tá bom, a gente finge que é o Xbox 720. Xbox 360 ao quadrado. Pois. 360 delta, você viu na internet? 360 ao cubo. 360 raiz de 360. Raiz de 360. E outra, a EA confirmou sua conferência de imprensa na E3 2013. O que tá acontecendo no mundo, cara? Primeiro a Nintendo não aparece, agora a EA aparece, cara? O que é isso? Vai, a EA comprou a Nintendo, cara. Quem a EA acha que é? A EA vai comprar a Nintendo, sabe? Eu já torci o nariz. A EA pressionou a Nintendo pra não entrar na E3. Eu já torci o nariz pra aquela conferência da Ubisoft em 2011. Cara, porque sabe? Quando não. A EA ainda. Eles vão mostrar o quê, Battlefield? The Sims 4. The Sims 4 acho que tá na hora, né? Só espero que anunciem alguma coisa relevante no Battlefield. Alguma coisa. Sabe? Diferente. E não só expansão. Cara, eu achei, tipo, já... Pra comprar o Battlefield 4, você vai ganhar... A primeira expansão, porque expansão, não bota véio. No jogo, cara. Porque... É porque é EA, né? Dinheiro. Desgraça. Se quiser que eu resuma bem rápido, dinheiro. Dinheiro. Já confirmaram até DLC. Engraçado vocês falarem isso agora, porque na próxima notícia, temos uma próxima notícia relacionada a Battlefield 4, que é a seguinte: vaza pôster promocional de Battlefield 4 com novos detalhes sobre o jogo, incluindo alguns interessantes. Como, por exemplo, no pôster, tá indicando que vai ter o retorno do modo Commander no multiplayer. Ricardo, você que jogou Battlefield 2, o que é o modo Commander? Modo Commander é um modo no qual vai ter uma pessoa no seu time, que é o Commander, que ele tem tipo um computadorzinho, que ele não é muito armado, mas ele tem um computadorzinho que ele pode controlar basicamente tudo. Ele pode controlar care packages, que é, por exemplo, alguém no time pede suporte, você pode mandar, sei lá, um tanque em paraquedas pra ele. Tipo no Battlefield 3, sabe, o endgame. Você pode botar UAV, que que revela todos os inimigos numa área. Você pode botar Radio Jammer, você pode botar um monte de coisa. Basicamente você comanda todas as tecnologias do seu time. Sim. Outra, ele também vai. Tem algo descrito como o Battlelog 2.0. Que é o Battlelog mais? É que vai ser o Battlelog do Battlefield 4, né? Nada demais. Eu soube também que vai ter Assault Marinho, não é? Assalto Marinho, que vai ser o. Como é que é? Girino, né? Não era Girino. É anfíbio, isso. Girino. Se os assaltos tivessem arpão. Mas outra coisa que é interessante, praticamente revelaram que vai ter o primeiro DLC. É. Alguma coisa como Drone Strike. Só botar logo no jogo. Provavelmente vai ser um DLC de Tion. Só um DLC que vai ter Striker e drones. Nossa, como você é esperto, Ricardo, onde você descobre? Eu sei, cara, eu sou muito gamer e também jogo Minecraft e COD. Tá bom, próxima notícia. Revelado Helm's Deep, a próxima expansão de The Lord of the Rings Online. Helm's Deep? Helm's Deep. Ricardo, você joga Lord of the Rings Online, por acaso? Já joguei, não gostei, cara. Eu senti como se fosse um WoW... Eu senti a mesma coisa. Inacabado. A gente é a mesma coisa. Ou inacabado no universo... A minha reação. Então, pra quem não lembra, pra quem não tem nenhuma referência de Helm's Deep. Helm's Deep é aquela... Abismo de Helm. É aquela batalha... Abismo de Helm, que todo mundo lembrou. É aquela cena do Senhor dos Anéis que sempre que você liga na TNT tá passando. Caraca, velho! Eu pior que é um voodoo mesmo, mano, porque... Eu tô pensando nas últimas, sei lá, 5 vezes que eu liguei na TNT tava passando exatamente essa cena. Cara, primeiro que só passa esse filme, né, na TV, as Duas Torres. Não, passa... Não. Segundo que sempre que você ligar a TV nesse filme, tá passando a batalha do Helm's Deep, né? Não, na TNT só passa... Você tem que considerar que, né, que 60% do filme é Helm's Deep, mas... É, verdade. Na TNT só passa 3 filmes, Lord of the Rings, Harry Potter e qual que é o outro? Titanic. Titanic e a série lá dos advogados, qual que era? Não, nada a ver. É isso. Não era. Tinha um aqui era de advogado que eu lembro que passava em algum canal só. Sei lá. Tô falando bosta. Mas então, eu não sei se vocês sabem, mas o Lord of the Rings Online, ele acontece paralelamente aos eventos dos livros, né? E tanto que você tem vários... as expansões meio que vão acompanhando os acontecimentos. Vai evoluindo a história. O Helm's Deep deve ser a última expansão dentro do contexto das Duas Torres, que vai contar, recriar a batalha do Helm's Deep, do Abismo Helm. Também tem tipo Rise of Isengard, tem Riders of Rohan. Taking the Hobbit to Isengard. Então você... Taking the Hobbit to Isengard. Legal. Tell me where is Gandalf, for I much desire to speak with you. Tell me where is Gandalf, for I much desire to speak with you. A Balrog of Morgoth. What do you say? A Balrog of Morgoth. What do you say? Bethesda confirma Legendary Edition de Elder Scrolls 5. Mas yes. se não custasse mais do que minha vida, até comprava. Mas... Ah, é Legendary Edition, a versão do Skyrim com todos os DLCs. Ai, meu Deus do céu. Por que você disse yes, cara? Você já tem Skyrim. Não sei, mas eu acho legal, porque eu amo a Bethesda, eu amo Skyrim, aí tipo, toda vez que tem alguma coisa nova, eu fico feliz. Eu odeio a Bethesda, eu sou... Eu não gosto de... Não, você é um grande bosta. Eu só espero que a Bethesda não acabe com o novo jogo do nossa, esqueci o nome dele. O Mikami, o Shinji Mikami. O novo jogo do Shinji Mikami, que é distribuído pela Bethesda. Só espero que não... É, o de terror, o The Evolution. Só espero que não seja um jogo todo bugado e mal acabado, como todos os jogos da Bethesda! Zonorage é meio estranho, né? Você nunca jogou Morrowind pra falar Bethesda. Ai, ai, a gente vai falar de Elder Scrolls esse ano, vai. Elder Scrolls 12 é o jogo pornô, sei. Ai, meu Deus. Semana que vem, eu não sei se isso aqui vale a pena falar, mas semana que vem a Rockstar confirmou que vai lançar novos trailers, no plural, de GTA V. Quero. E aí? O que vocês acham disso aí? Cara, cada vez que eu vejo uma coisa sobre GTA, o cara vem mais animado. Interessante é que falta pouco tempo pra lançar o jogo e a gente sabe pouco ainda, né? Sabe pouco, mas... Tem tipo dois trailers, várias imagens que não revelam muita coisa. É, mas agora você vai ver. E só a capa. São trailers. Trailers. Não, trailers. Assim, tem poucos detalhes da mecânica que, na minha opinião, provavelmente vai ser o GTA... Que o maior salto no GTA desde o 3, cara. Porque assim, você nunca antes a gente pôde jogar com três protagonistas ao mesmo tempo e as missões se baseavam nessa característica do jogo. E não sabe nem se vai ter cooperativo ou se vai ter multiplayer esse jogo. Claro que tem, eu só sei que vai ser um jogão. É, talvez nem tenha. Eu tô jogando agora o 4 e eu tô adorando o 4, sério. A gente vai falar de GTA esse ano! Você bota o clipe literal do Gable? Oi, Gable. Tchau. Ei. Essa notícia é uma polêmica. Batman... Põe um Alimilo, deixa eu falar polêmico. Batman Arkham Origins poderá ter modo multiplayer. Eu só não imagino como seria, mas eu gostaria, porque eu também quero muito. Porque o Arkham City é um jogo. Putz, foi o segundo melhor jogo que eu joguei na minha vida. Segundo melhor. Primeiro Red Dead. É verdade, primeiro Red Dead, segundo Sport, terceiro Arkham City. Ok. É muito louco. Eu peguei o final ruim no Arkham City da primeira vez que eu joguei sem saber onde que eu tava indo. Não tem final ruim no Arkham City, só tem um final. Não, mas tem um final ruim. Depende, se você tiver expansão da Mulher Gato, tem um final ruim. Não, tem um final que é o final da Mulher Gato. É. Tem um epílogo. Não, mas tem um final que tipo assim... Ah, sim, claro. É, ah. É, precisa pela cidade, sei. Acabou. E... Então, cara, que tipo, falou, Shura é o Batman or not? Eu, tipo, não sabia pra onde que eu ia, velho. Acabou. É muito bom esse filme. Ah, cara, eu peguei o final que eu peguei o final ruim, entre aspas. Eu fiquei com, tipo, boca aberta, tipo, o quê? Acabou? Tipo, meu irmão pediu pra eu falar, não, cara, sai. Eu falei, não, vou te dar o Batman. Eu falei, se acontecer alguma coisa, eu vou te dar porrada. Aí ele falou, tá bom. Ele quase espancou. Aí eu quase espanquei ele. Aí o Pedro falou assim, Caio, olha pra tela. Aí falou assim, o Joker wins. Ai, como você dá um replay, cara, é muito engraçado. Muito eu não sei, eu sou meio contra esse multiplayer. Porque muita gente falou quando lançou o Arkham City que deveria ter multiplayer, mas não sei. Não é o tipo de jogo que tem multiplayer. Tipo de jogo é difícil. Cara, eu gosto muito do multiplayer do Assassin's Creed, mas o multiplayer do Assassin's Creed é tipo 1 em 1 milhão. É, realmente. Aparentemente, você vai jogar como... Vai ser um modo meio cooperativo em que você vai jogar como vilão. Ah, legal. Como assim o multiplayer do Assassin's Creed? Eu acho ele 1 em 1 milhão porque ele é um jogo que a mecânica é do single player. Não tem nenhuma característica de multiplayer, eles colocaram um multiplayer excelente, sabe? Multiplayer é muito legal. É difícil ver isso. Assim, tipo, Uncharted, eu não gosto do multiplayer do Uncharted. Cara, eu acho muito travado. Eu acho muito travado, eu acho que é uma mecânica que não serve. Até porque o foco do Uncharted não é o tiro, mas... É, realmente. Sabe, alguns jogos não precisam ter multiplayer. E última notícia, FPS baseado em XCOM tem seu nome alterado para The Bureau. E aí, o que vocês acham disso? Eu achei que o XCOM era um jogo muito atraente, mas eu descobri que era, tipo, estratégico. Não é muito meu estilo de jogo, eu devo confessar. Se não falar que eu sou burro, não sei o quê. Mas o FPS do XCOM parece muito legal. Eles estão fazendo há muito tempo esse FPS do XCOM e agora eles mudaram o nome. É só The Bureau. Não, é The Bureau e embaixo tem The Classified XCOM. Aí tem um subtítulo. Mas sei lá, cara. Eu ainda tô esperando o FPS dos Ghosts do Certo. Sabe que essa semana passada, eu não lembro, a Blizzard disse de novo que eles ainda estão fazendo o jogo. Ai, meu Deus. Que eles não falam do jogo desde 2006, mas eles ainda estão fazendo. Sério? É teoricamente, assim? Eu vou te explicar. Teoricamente, eles nunca cancelaram o jogo. Tanto que ele tá no livro dos recordes como um dos jogos com mais tempo de desenvolvimento. o jogo de tiro stealth com mais tempo de desenvolvimento, sério. Tecnicamente ele ainda tá sendo feito. E o Duke Nukem Forever? Não, cara, ele já lançou. Sim, mas o Duke Nukem Forever não tá nessa lista de recordes? Não, porque ele não é stealth. Não, tô falando, não tá numa lista de recordes. Deve estar, acho que eu jogo bastante no momento. Ele deve ser o pior jogo do mundo também. Ficou Postal 3. Quantos anos ficou? 12 anos. Ficou Postal 3. Alguém já viu Postal 3? Cara, já é ridículo. O cara ganha sentimento pelo cachorro. Não, beleza, o cachorro eu acho que é bom ganhar sentimento do cachorro. Mas o cara ganha sentimento, cara, tipo, pra alguém. Mano, Postal eu sempre achei zoado, velho. Tipo, todo mundo fala, cara, é muito bom, mas os... Cara, sério, eu vou te falar uma coisa. Muito sentido. Vai pegar a gasolina, ele chega assim, dá um chute no cachorro, tá com a gasolina na cara, que é essa porra, não, mano? Não entendi nada. No Postal 2, ouvi alguém dizer que nem diferente contra o cachorro, mas o resto das pessoas ele odeia. Cara, mas tipo, nunca fez sentido o Postal pra mim, mano. Eu sempre quis saber sobre o que é. É o nosso querido Pedro Henrique. Gosta, cara, o maluco assim, ok, objetivo 1. Vai pegar a gasolina, não sei o quê. Aí o cara sai assim, ele dá um chute no cachorro, põe aí fogo na casa, depois ele cata uma shotgun, dá um tiro no cu, mano, sei lá, velho. Cara, eu não gosto de posto. É um bagulho muito aleatório, velho. Eu não gosto de posto. Tem jogo que é muito engraçado, tipo Gears, mas... Não, tem jogos... Combat, mas tem uns jogos que são desnecessários, cara. Tem uns jogos que são, assim, meio loucões, mas eles... Meio loucões? Ele é muito... Não, mas tem alguns jogos que são meio loucões, que... Por eles são tipo Saints Row 3. Ele é GTA zoadão. Tipo, ele pega o que todo mundo faz no GTA, que é tocar o terror. E leva isso a um outro nível. Só que. Mas uma coisa é tipo. Só que ele se propõe. Só que ele não é, sabe? Posso é meio. Chega a ser agressivo e sem graça, sabe? É, meio ofensivo, assim. É, chega a ser ofensivo, exatamente, que eu tava querendo. Poxa, sem ler, eu não ligo pra violência em game, mas é. Posso é um negócio tão cara, chato. Porque tinha. Nossa, mano, mas é que tinha um GTA. Pelo menos graça do tem GTA, que ter uma história, velho. Né? Tipo, coerente. Não... Tipo, GTA. Tem uma história. Tem uma história engraçada, mas levemente mais coerente. Adoro que os caras são bonitos. Zoada. Os policiais vão atrás e o pessoal adora eles. É muito legal. Não, esse é tipo uma gangue, eles são gangsta. O GTA, o Saints Row 4, você vai ser o presidente dos Estados Unidos com superpoderes combatendo uma invasão alienígena. Ok! Ok, mas essa é a proposta do jogo, ser zoado. Mas é tipo aqueles filmes tipo A Pertencinha do Piloto Sumiu, Top Secret. Que é zoado, mas tem uma coerência lá. Mas cara, esse é tipo uma paródia, do GTA. É uma boa descrição pra Saints Row 3, é uma paródia de GTA. Mano, tipo assim, eu fui assistir gameplay do Postal 2, que é o Pedro Henrique, eu cheio tanto meu saco falando que é muito bom, não sei o que, velho. Assim, mano, em meio minuto eu falei, mano, what the fuck is going on? Tipo, você velho. Jogar? Não, velho, mas eu vi gameplay, cara. Tipo, eu vi assim, vai pegar e usinar, tudo bem, legal, assim. Em 30 segundos eu falei, mano, o que ele ia fazer mesmo? Velho, ele fez tanta bosta, mano, mas tanta bosta. Tipo, LOL, mano. O objetivo é não morrer e matar pessoa, esse é o seu objetivo. Tá, agora o jogo tem que matar pessoa, eu acho meio sacanagem. Inocente. É. Fala de contexto. Você não gosta de Carmageddon? Você não gosta de Carmageddon? Carmageddon foi banido do Brasil por isso. Foi banido do Brasil? É, fala isso pros caras do Torres. É, mas foi banido. Eu acho que matar civil sem contexto, fora do contexto. Assim, eu sei que eu reclamo muito da cena da missão No Russians do Modern Warfare 2 e tal. Mas. Você reclama? Eu reclamo um pouco, porque. Mas tá dentro do contexto, pelo menos. Eu também acho muito. Eu acho que é apelativa, mas pelo menos tá dentro do contexto. Não é que nem imposto. Eu acho que é pra criar polêmica, mas eu acho que ainda assim tá dentro do contexto, mas. Os caras são terroristas, né? É. Mas agora o outro maníaco, que é um louco, sociopata. Que veste óculos escuros, não sei o que. O cara mais te dá um bando de bêbado, drogado, que... Mas tem um modo que é você tem que atropelar zumbi, robô, um negocinho. Cara, eu esqueci completamente como a gente chegou nessa conversa. A gente tava falando de XCOM. A gente tava falando sobre alguma coisa. Daí a gente foi falar sobre StarCraft. A gente foi falar sobre Duke Nukem. E a gente chegou aqui. Aí a gente começou, depois do Knuken, como que a gente fez? Eu não sei, cara. Meu Deus. Tá bom, antes da gente finalizar, um feedback rápido. O que vocês andam jogando? O que vocês têm de bom pra recomendar pra galera? Olha, eu ainda não cheguei a jogar, mas só joguei a demo, mas eu tô com muita, assim, sendo muita vontade de jogar BioShock, cara. Tipo, altamente. Sei lá, velho, do pouquinho que eu joguei, eu achei um jogo muito brilhante, velho. É um jogo brilhante. Sério, agora eu entendo por que dizem que revolucionou os FPS, cara. Não revolucionou tanto, assim, mas... Revolucionou, mas, tipo... Não revolucionou porque revolução é quando todo mundo passa a te seguir, mas tudo bem. É verdade, não chegou a ser revolução, mas... também... Tipo o Call of Duty e Modern Warfare. Call of Duty revolucionou porque todo mundo depois passou... Ou seja, ele revolucionou, mas não redefiniu. É, pode entendeu? Ser. Ele inovou, mas ele também não... Posso falar tudo, né? Um minutinho. Eu levaria um episódio... Dá pra fazer um episódio inteiro só sobre BioShock. Eu tentei, só que não deu tempo. Eu tentei fazer com o Pedro, só que... Ah, mas agora que eu quero, você vai esperar por mim. Agora eu vou esperar, né? E você, cara? O que você anda jogando? O que você tem de bom pra falar? Tá, eu ando jogando demais, Wars. Isso que tem um negócio, eu não recomendo vocês a comprarem. A não ser que vocês tenham, tipo, amigos do peito mesmo que joguem. Porque então não tem amigos... É ruim. É um jogo ruim. É muito divertido jogar com os amigos. É um jogo péssimo. É, mas é muito... É bem fraquinho, né? Eu gosto de jogar, mas é um jogo bem fraquinho. Eu admito isso. Mas fora isso, é... Traitor! Traitor nada. Traitor! Eu nunca falei que é um jogo ótimo. É legal jogar com os amigos. Mas fora isso, agora falando de coisa boa, a gente comprou a Complete Edition do GTA. De todo isso GTA. Já faz um tempo. Sim. Tô pensando em começar a jogar. Eu já vi toda a história, né? Mas eu tô pensando em jogar o GTA San Andreas. San Andreas. Cara, San Andreas, eu vou falar um pouquinho. Essa semana eu comecei a ler Guerra e Paz. É um livro gigantesco. A sensação que eu tive olhando Guerra e Paz foi a mesma que eu tive quando soube que o San Andreas tinha mais de 90 missões. Tipo, cara, eu tenho preguiça de ler isso aqui, tudo. Eu tenho preguiça de zerar o San Andreas, porque tem mais de 90 missões. Quando eu baixei o Não é que seja ruim, eu acho que ele é overrated, mas não, não é que seja ruim, é que eu acho que eu tenho muita preguiça. Ah, não, quando eu baixei o GTA craqueado, né, San Andreas, eu tava jogando só pra zoar, mas agora que comprei mesmo, vou jogar uma outra história que eu acho que é uma, cara, uma história bem... Cara, CS.6 e San Andreas devem ser os jogos mais torrenteados do mundo. Deve ser. Então eu vou falar que eu ando jogando, eu acho que eu ando jogando tipo uns 3 jogos ao mesmo tempo. Eu ando jogando Ocarina of Time no emulador de Nintendo 64. Que eu tô achando. Ocarina 64? Que... Ocarina no 64, LOL. Ocarina 64. Ai, cara, é muito bom esse jogo, cara. Só... Ocarina 64 é uma da hora. É, assim, eu tô no comecinho ainda, mas eu acho. Tô achando excelente, sério, cara. Tô achando genial. Assim, gameplay, vocês não fazem ideia, mas. Você não faz ideia de como os jogos de hoje são influenciados por esse jogo. Esse sim revolucionou, né? É, revolucionou e redefiniu. Revolucionou e redefiniu. Eu acho que tô achando o trilha sonora excelente, a história é muito cativante, tá? Apesar de eu ainda estar muito no começo, mas eu vou tentar zerar. Eu tô jogando GTA 4, como eu já falei nesse podcast inteiro. E eu tô achando o melhor GTA de todos que eu já joguei até agora. A gente também vai falar sobre GTA. Eu já falei que, né, que a gente vai falar sobre GTA no final do ano. Você sabe que eu posso jogar GTA 4? Eu comprei porque tá $3 na Steam, mas eu não rodo. Seu computador não roda. Eles compram todos GTA, tipo, todos. Eu vou tentar jogar todos até o lançamento do 5. Mas eu tô jogando muito o 4. O 4 eu acho que tá muito bom, sério. O 2 é o jogo mais whatever que tem. É, o 2 é o mais fraquinho. É um GTA que você pode pular, não tem problema. Mas eu também tô jogando. Eu não jogo faz um tempo, mas eu tava jogando já faz um tempo. Faz um tempinho eu voltei a jogar, daí eu parei de... Vou voltar a jogar. Eu voltei a jogar, depois eu parei de novo de jogar o Knights of the Old Republic. Que também é um jogaço, eu acho. Mas eu tô indo no comecinho. Fala aí, seu Zé. Cara, você não quer falar de um jogo do My Little Pony que você tá jogando bastante? Pera aí. Não, né? Fala isso! Eu também zerei essa semana, já expandi. Fala. Não fala você, cara, por favor. Fala você. Eu tenho jogado muito Resident Evil, comecei ontem. Não sei porquê, eu recomecei o jogo, agora tô jogando muito. Filha da puta! Você não tá jogando mais um jogo, não? Que você joga. Tá bom, não. Esse podcast é livre pra todos os públicos, não. E eu também zerei semana passada o DLC, o melhor DLC de todos os tempos, que é o Undead Nightmare. Do Red Dead Redemption. É quase tão bom quanto o Red Dead. Mas é muito. Cara, é muito genial. A gente precisava de um episódio inteiro só pra falar sobre o Red Dead e outro totalmente à parte só pra falar de Undead Nightmare. Red Dead, na minha opinião, é o melhor jogo disparado da Rockstar. Mas é isso, esse foi o podcast de hoje, um podcast reduzido, apesar de ter ficado bem longo. A gente ficou muito tempo fazendo. Foi um papo meio whatever, completamente nonsense e disperso. Me postam. É. Que ainda postam. Não sei como é que a gente chegou lá. E é isso, pessoal. Deixe sua opinião sobre as notícias. Deixe embaixo o que você anda jogando, que é a sua opinião sobre os jogos que a gente falou aqui. E é isso. Até semana que vem, pessoal, com uma surpresa. A grim priest at a funeral pie. So if I end up 6 deep in the desert, I guess I'll see you in the afterlife. fingers hanging over your shoulder. I'll haunt you like a specter of regret. The bells are ringing for the end of the line now. Feels like I'm rolling right down the sticks. But I don't care, I can kill anything with a gun and a knife and a crucifix. Da hora, vou baixar aqui um mod pra trocar esses botões que eu falei que fica 1, 2, 3, 4, 5 por botões do teclado mesmo. E aí tem tipo 3 mirrors, sabe? Que é aqueles sites diferentes. Download. Os 3 são. Os 3 é tipo location. Os 3, New York City, USA. Tipo, da hora. Isso foi sucesso, e os 3 no mesmo site. Da hora. Mano, o Cooper falou hoje, ele arrotou o Rue. E o que que é isso? Meu arroto Rue. Tá bom. Peraí, dá um pouquinho. Dá um tempinho, não continua ainda, que eu preciso ficar apertando o Enter que não desgracento aqui, velho. Senão eu não vou conseguir passar. Forastero? Ah, vai se. Nossa, consegui, aleluia. Eu sou muito nerd gamer, né? Agora eu vou mandar no Facebook, vou compartilhar foto de Guia do Mochileiro das Galáxias que eu nem li. Sou muito inteligente. Eu vi metade do filme. Eu vi o filme. A resposta do universo é 41. Acredito que se quiser, o filme tem muito. Acontece muito mais coisa do que no livro. Sério? Sério. Os reviews que eu li falam que é tipo muito ruim o filme? Não, o filme é excelente. O filme é muito bom. Os poucos reviews que eu vi, todo mundo fala que, nossa, que lixo! Então, a maior parte do filme, de longe, é a música dos Snowflakes.